sabor de viver, de aprender, ensinar e desfrutar da fruta tirada do pé da árvore sagrada. Sem meias palavras ou uma palavra e meio, sou extraído do coração, causa impacto na plateia. Vice-versa, bela e fera, rosas e espinhos, segue teu caminho que você já tem o mais intenso brilho. Mãe, sobrinho, filhos, tias, padrinho, avós, amigos, essas sim são minha família. Me corrija se estiver errado, peço desculpa, mas insisti no que eu amo. Pra você é uma loucura, Jerry louco, olha o vulgo sofredor, bico sujo na língua das lagartixas. É, posso ser tudo, entenda que o respeito é conquistado. Se ainda não conquistei, mas estou lutando, é, pra conquistá-lo. Forte abraço, desço do palco se for preciso. Vai ficar me atacando, poxa, sobe e vem. Canta aqui comigo, no seu estilo, no seu flow, na sua presença. Fazer os mano bater e não estourar as cabeças. Meu sonho